Olá, o meu nome é Pedro Paulos e este é mais um episódio do vosso podcast de música portuguesa, O Brando dos Costumes. Hoje, como já é frequente, temos mais uma entrevista, desta vez com Luís Beethoven. Ele fez parte dos Ópera Nova, fez parte dos No Data com Carlos Maria Trindade, vocês podem se lembrar desse episódio, não sei. E também fez muitas coisas importantes na promoção e em DJing. E ele vai falar disso tudo aqui nesta entrevista, aqui neste episódio, aqui neste podcast. Vamos então descobrir onde é que surgiu a música na vida de Luís Beethoven. O meu avô era maestro e tinha escolas de formação de música, de miúdos, quer dizer, ele andava mais ou menos em todas estas sociedades recreativas e não sei o quê, e dava aulas aos miúdos, mas em casa de ferreiro, espeto de pau, não é? E então eu acompanhava-o, mas nunca, não tinha curiosidade, aquilo não era um formato que me interessasse. Acho que desde pequenino eu tinha aquela percepção, tipo ler as pautas e não sei o quê, era uma chatice para mim. Mas acompanhava-o muitas vezes e ia, e depois experimentava coisas, etc. E começou por aí. Mais tarde comecei a organizar festas e concertos no liceu, ainda no liceu, aqui no Liceu de São João. Eram basicamente festas com disco-jockey. Eu era disco-jockey e convidava ali 2.000 pessoas, ia tudo para a sala de convívio ou para o pavilhão ou para uma sala que alugávamos perto do liceu e fazíamos festas. Aquilo era um movimento fabuloso, porque fazíamos festas num qualquer 3.000 na parede. Fazíamos festas sempre assim, fora dos circuitos normais das discotecas. Na altura eu punha música punk, portanto, basicamente a base era punk. Havia ali uma mistura de disco com punk. Havia assim uma coisa meio new. O new wave ainda não estava assim, podemos chamar new wave. Mas era basicamente era esse tipo de música. Quando eu falo de punk, o punk não estamos a falar só daquele punk do puro e duro, dos Undertones e não sei o quê, não. Nós punhamos Ramones, depois mostrávamos com outras coisas, New Wave, Lena Lodovich, coisas desse género, né? Mas era, basicamente era essa a base das festas. E depois começámos a misturar bandas. Aparecia uma banda do Liceu ou uma banda de Lisboa, ou aqui da linha, havia muitos, naquela altura era espontâneo. Os Street Kids, os Trovante. O Xan, que era uma banda de blues aqui de Cascais. Sim, nessas festas fazíamos, sim, nós organizávamos, mas já convidávamos. Eram tudo bandas que na altura também estavam a começar, não é? Tornaram-se muito famosas logo nos anos a seguir, mas algumas delas. Mas era tudo bandas que estavam a começar, os Delfins. Mas principalmente nós gostávamos daquele formato, dos Street Kids. E depois apareceu a primeira banda que eu me lembro que foi assim, relativamente famosa, a cantar em português, foram os Trovante. Porque eram pessoas mais ou menos do nosso meio e eram pessoas que se inspiravam na música portuguesa e de repente também os convidávamos. Então aquilo era uma misturada de punk com música portuguesa. Depois vinham os Heróis do Mar, que tinham saído dos Faíscas e dos Corpo Diplomático. Era tudo gente... Não morávamos todos no mesmo bairro, mas isto parecia um bairro. Portugal era um bairro nessa altura em termos musicais. E convidávamos uns aos outros e era assim. E as pessoas não tinham preconceitos, era tudo aberto, percebes? Não havia aquela coisa, não vou aqui porque isto é uma produção menos, menos glamourosa para me apresentar como artista e tal. As pessoas queriam era participar. Sim, mas já havia uns artistas assim um bocadinho, tipo o Rui Veloso, tal, já tinha feito a primeira parte dos Police e tal. O Sérgio Godinho, já eram assim uns artistas um bocadinho mais à frente. É claro que tanto um como o outro, mesmo que alinhassem, nunca seriam convidados. Fala-se neles e eu não consigo resistir sem tocar. São os Street Kids e a música Nunca Pensei Que Te Anulasses Tão Bem. momento engraçado, porque rolava também à volta do jornalismo. Nós tínhamos um professor de jornalismo, que era o Praça, que era um ex-jornalista, um antigo jornalista do Tempo, um jornal que se chamava Tempo, que nos dava aulas de jornalismo. E então criámos ali uma espécie de um clã, fundámos uma rádio no liceu, começámos a fazer entrevistas a jornalistas internacionais, etc, etc, lá no liceu, fazer captações com o microfone, para compilar num livro de ensino ao jornalismo, e fizemos um jornal regional, que se chamava Opinião Jovem. Depois era preciso angariar dinheiro para aquilo tudo. E então eu voluntariava-me e basicamente convidava toda a gente, fazíamos umas correntes de promoção, portanto tínhamos um gabinete de comunicação só para tratar da promoção do evento, em que punhamos as miúdas mais giras do liceu, convidar toda a gente. Como se fosse RPs. RPs, não? Eu acho que nós inventámos os RPs. Tínhamos assim, e era um clã grande, era muita gente que trabalhava no evento, uns promoviam, os outros tratavam da produção, os outros tratavam de... Da segurança, os outros tratavam da logística, era tudo assim. E era no fundo era para angariar dinheiro para o jornal e para continuarmos com aquela publicação. Há coisas que já, na memória, já me esqueci, não é? Há coisas que passaram, não é? Já não me lembro de tudo aquilo que fazíamos, mas éramos muito ativos nesta. E a música começou assim. Começou por ser primeiro algo relacionado com isto, era só disco jockey. Punha música no Jet Set, no 2001, nos clubes mais. Ia de vez em quando a Lisboa. Lisboa, na altura, divertia-se nas avenidas. Havia poucos clubes em Lisboa. Havia uns clubes, mas já eram assim para gente mais velha, não é? Mas de vez em quando lá ia pôr música também aos clubes de Lisboa. Quando começou a aparecer o Rock Rendezvous, começou a haver uma movida também relacionada com o Rock Rendezvous. Mas começou por aí. E na mesma época surgiu uma ideia de fazer uma banda. Então comecei a falar com gente do liceu, um tocava guitarra, outro tocava baixo, outro tocava piano, outro era baterista, e juntámos uma primeira banda para um desses eventos, exatamente no liceu, em que resolvemos ir tocar ao vivo, fazer uma banda. Então essa banda chamava-se Press. E juntámos, era o Carvalhais na guitarra, que acho que faz parte de uma banda que se chama Lobo Meiga agora, ainda existe, era o Carvalhosa, o João no baixo, era um criativo, era o único punk da banda, assumidamente, já não está entre nós, mas era uma pessoa fantástica. Convidei o Pedro Veiga para tocar teclados, porque ele tocava já sintetizadores, na altura havia uns Krummer polifónicos e depois havia uns monofónicos, já fazíamos aqueles basslines só de uma nota, cada vez. Portanto, usávamos para baixo, e era o Luigi, que vive na Holanda hoje em dia, às vezes ainda falo com ele, que era o baterista. Então fizemos o Express. Quem é que os Express missionavam ser quando começaram a tocar? Nós não... Missionavam-se a ser uma banda, não é? Era só ser uma banda, era... Claro, a cena era mesmo tocar e estar com as pessoas todas e juntar toda a gente. Eu acho que o espírito era esse, não é? Nós não tínhamos assim... Não começávamos uma banda a pensar em fazer hits, ou gravar, ou ser artistas famosos, não era nada disso. Fazíamos a banda, reuníamos numa sala de ensaios, e na altura, havia uma corrente também interessante, porque estas bandas mais conhecidas, tipo os Tantra, os Heróis do Mar, que já estavam há mais tempo na música, geralmente tinham salas de ensaio já com algum equipamento, porque havia uma dificuldade enorme em ter equipamento na altura. As coisas eram caríssimas e havia muito poucos fornecedores. O que nós fazíamos era pedir-lhes emprestado a sala de ensaio, e eles emprestavam. Então nós pegávamos nos nossos sintetizadores e caixas de ritmos, que pouca gente usava na altura, e íamos para lá, às vezes a pé, de comboios, era como fosse. Chegávamos lá aos locais e estávamos ali a tarde o máximo possível a ensaiar, e íamos ensaiando os temas para esse concerto. E os Press, quando saíram com o concerto, nós tínhamos letras do Boris Vian. Eu lembro que sacávamos letras ao Boris Vian, que achávamos engraçado como escritor, então fazíamos letras, as letras das músicas basicamente eram inspiradas no Boris Vian. Tínhamos umas originais e outras do Boris Vian. E, claro, quando começámos a tocar em cima do palco com 3 mil pessoas à frente, que eram todos os nossos colegas do liceu e de outros liceus aqui da região, aquilo foi um mega sucesso. Correu hiper bem. A música era muito original e tinha uma energia... que era tanto quanto a gente para nós como para as pessoas que estavam a ouvir. Era uma mistura de punk eletrónico. Era assim uma coisa ali pelo meio. Usávamos sintetizadores e depois acústicos com guitarra, etc. Era assim uma mistura meio... eu não lhe vou chamar pop eletrónico porque não era. Isso fizemos a seguir. Ainda não estávamos nessa fase. Era mesmo hoje em dia acho que chamam rock indie, aquela sonoridade. Eu sei que nos compararam a Echo and the Bunnymen na altura, os jornalistas que apareceram a fazer reportagem daquilo compararam-nos com Echo and the Bunnymen, portanto era aquele tipo de sonoridade, mas era espontâneo, nós não estávamos à procura de nenhum som nem de copiar ninguém, que isso era outra coisa interessante. Nós, apesar de ouvirmos música, como não havia, as rádios não difundiam coisas mais alternativas, não é? Portanto a busca da sonoridade mais alternativa também, a meu ver, não parte só por uma questão de gosto, é também por uma questão técnica. Nós efetivamente não éramos grandes músicos, e então é muito mais fácil fazer alternativo não sendo um grande músico, não é? Não quer dizer que os grandes músicos não o façam. Eu era cantor e ajudava a programar as máquinas, digamos assim. Por vezes devia ser necessário ter paciência para fazer música, porque demorava muito tempo em processos como sincronizar as máquinas. O sincronismo era feito de ouvido, não é? Portanto, a caixa de ritmos, o baterista tocava por cima, colava na munição, e era assim que se fazia. Não havia cá midis, nem tudo trigado, não havia triggers, não havia nada disso. Nem metrónomos, zero. Era mesmo espontâneo, era muito ensaio, eram muitos dias a ensaiar, e aquilo tinha que ser na batata, como nós dizíamos. Claro que no primeiro concerto da banda, o sucesso foi tão grande, que eu acho que aquilo nos ultrapassou e fomos para ali para o deck, para o Estoril, que era mais ou menos o sítio onde a malta entornava cervejas, a seguir ao concerto, e falámos tanto daquilo que acabámos por nos chatear e acabámos com a banda naquele dia. Ficou ali a banda. Começaram a aparecer outras ambições. Eu acho que não foi isso, não foi só isso. Foi o facto de... Começou por haver uma discórdia em relação a um dos temas. Eu lembro que foi assim uma coisa. Não tínhamos feito aquilo como tínhamos ensaiado. Mas estive bem na mesma, mas houve ali... Começou. E depois eu acho que as cervejas se misturaram com os afetos e os afetos com a cerveja e aquilo descambou, amargou. Provavelmente haveria um ou outro na banda que tinham outros intuitos, não é? Ou que tinham outras ambições, digamos assim. Até porque o desfazer a banda não partiu de mim, que tinha juntado as pessoas, não fui eu que quis acabar com a banda. Mas rapidamente arranjei uma solução, não é? Porque é sempre assim, não é? As vítimas depois tornam-se em... Eu fui vítima um bocadinho daquele terminar espontâneo. Nunca chegámos a gravar, só tínhamos maquetes. Tínhamos até... Eu lembro-me que à saída do palco havia alguém da Polygram que nos convidou imediatamente para gravar. Convidaram-nos logo para gravar, ali no concerto. Ah, foi fantástico, não sabia, assim uma coisa do género. E nós, basicamente, acabámos ali. Falei com o Pedro, que era o dos teclados, e percebemos que era complexo muitas vezes juntar toda a gente. Pois a música eletrónica tinha uma grande facilidade para nós, é que nós não precisávamos de bateristas, não perdíamos tempo a montar a bateria, não precisávamos do baixista, que de vez em quando não aparecia. E então achámos, vamos não estar dependentes outra vez desta união de gente, que um dia um está para a esquerda, outro está para a direita, um quer fazer isto, outro quer fazer aquilo. Quer dizer, eu acho que o sucesso lhe subiu à cabeça, se calhar, não é? Vamos fazer uma coisa simples, em que podemos ensaiar aqui no quarto, não é? E foi isso, basicamente. Eu, na altura, lembro de ter ido a Paris, fui a Paris comprar umas máquinas, comprei uma Roland, uma máquina nova da Roland, que era umas TR, que eram uns baseline, era a 606. E a 602, salvo erro, já não me lembro, mas eram umas máquinas pequeninas, com um som porreiro, e que nós efetivamente conseguíamos trigá-las. Então era um bassline e uma drum machine muito pequeninas, depois tínhamos um teclado para fazer os baixos e tínhamos um para fazer as melodias. Lembro-me que comprei aquilo na Place Pigalle em Paris, tinha acabado de sair para o mercado. Eram relativamente baratas, para nós era tudo caro em Portugal, mas eram relativamente baratas, e trouxe aquela máquina, e com o Pedro, com o Veiga, começámos a... Ele arranjou uma maneira de trigar os baixos. Foi engraçado, na altura ainda não existiam os... Quer dizer, os New Order ainda não tinham feito o Blue Monday. E então, como é que o Pedro trigou o baixo? Ele programava os tontons, os timbalões da caixa de ritmos e acionava os baixos através dos timbalões. E então, a sequência de notas fazia aquele baixo trigado. E acabámos por fazer temas assim. Começámos a fazer temas assim. Claro que nós na altura também não queríamos, não estávamos, o nosso fundamento não era gravar, não estávamos para aí virados. Estávamos a fazer temas, cantávamos em inglês. Havia um preconceito em cantar em português na altura. Havia um bocadinho de preconceito, não sei porquê. Quer dizer, sei porquê, achávamos fuleiro. Pronto. Hoje em dia é muito mais, a nossa língua está muito... Quer dizer, finalmente a nossa língua é aceita. Mas havia muito, naquela altura, havia aquela... Se calhar era aquele sonho de ir mais longe. Ou de, porque eu lembro que na altura não havia internet, como é evidente. Mas o Pedro era rádio amador. E então ele correspondia-se, falando, não é? Com gente de todo o mundo, incluindo com alguns artistas, não é? E então nós falávamos com pessoas dos Evan 17, com pessoas dos Teardrop Explodes, e mandávamos temas para eles e tudo, em cassete, por correio. Aliás, os Teardrop Explodes fizeram dois temas com ideias sacadas de temas nossos, que eles curtiram. E os Evan 17, no Let's All Make a Bomb, também usaram uma programação, e até agradecer o facto de termos lá. Portanto, já havia, nós criámos essa forma de comunicação. Não tínhamos nenhum nome para aquilo, começámos a tocar e a fazer música, aí já um bocadinho inspirada na pop eletrónica, ouvíamos muitas coisas basicamente britânicas, a pop britânica era muito engraçada na altura, exatamente, ouvíamos muitas coisas tipo Evan 17, também ouvíamos Bauhaus e New Order e coisas do género, não é? mas basicamente... Basicamente, nós fomos mais para aquela pop eletrónica mais leve, com caixas, com sons pequeninos, não tentávamos dar grande punch àquilo, porque curtíamos aquele minimalismo estético, nós gostávamos daquilo assim, com mensagens fortes, com letras muito, tipo, orelhudas e redondinhas e fazíamos temas assim, basicamente, ali no quarto, os dois, tocávamos, fazíamos videoclipes com a... já fazíamos videoclipes com o Spectrum, o Pedro com transição de cores conseguia fazer simulação de movimento de imagem e já montávamos assim umas coisas de imagem e som e foi um período muito criativo e muito engraçado porque surgiram, eu acho que nós tínhamos pano para fazer muitos álbuns. Nascem das palavras. Esquecer o passado. Lágrimas tão puras correm dos teus olhos, sulcam o teu rosto, levando meus sonhos. Esquece. E aí cometemos mais uma vez o mesmo erro do passado, eventualmente. Começámos a contactar com pessoas maiores. Fomos ter à Poligram e sentámos à frente um daqueles executivos da Poligram. Nós éramos miúdos, devíamos ter uns 19 anos. Pai. Talvez nem tanto, acho que tínhamos 18. E sentámos ao pé de um daqueles executivos da Poligram que ouviu aquilo e disse: pá, mas vocês têm que cantar em português, pá, isto, pá, português é que está a dar, os Heróis do Mar agora são muito famosos. Pá, e nós, de repente, estávamos ali a ser movidos pela máquina pela máquina de vender discos, não é? E aquilo, quer tu queiras, quer não, miúdos começam-te a acenar com: pá, vocês vão fazer uns videoclipes e vão aparecer na televisão. E de repente fazia sentido, quer dizer, fazia sentido. Na nossa cabeça, no fundo, não fazia muito sentido. Mas fazia sentido. Fez sentido naquele momento. E começámos ali, estranhamente, a aceitar aquilo que eles diziam. Pai, tem que mudar as letras, isto não pode ser nada disto. Fala. Quem compra discos não é aquela malta intelectual. Tirem daí a ideia. Tirem daí a ideia. Vocês acham que o mercado é assim? Esqueçam isso. Vocês têm que fazer refrões. Tipo, canta o refrão 50 vezes. O que interessa é o refrão. Se querem lá saber da letra ou do conteúdo da letra. E nós íamos anotando as ideias daqueles executivos. De alguma forma eram mais velhos que nós, eram pessoas experientes e começámos a achar que eles se calhar tinham razão e que nós é que estávamos errados. É, quando tudo o que estávamos a fazer era muito mais atual e muito mais à frente do que aquilo que nos estavam a vender. Na altura, nós preocupávamos um bocadinho com a imagem, tentámos contactar pessoas relacionadas com a moda, claro que contactávamos, era fácil de entrar, também conhecíamos toda a gente, e começámos a desenhar um projeto que se chamava Ópera Nova, e de repente demos por nós fechados num estúdio. Entretanto, a meio convidámos um outro amigo nosso para fazer para tocar uns pianos acústicos, mas ele depois também se chateava connosco, nós com ele, por causa do formato estético da coisa, sei lá, era assim uma coisa. Ele acabou por sair antes de irmos para o estúdio e entrou o Brownino, que era um lisboeta medonho, como eu costumo dizer, né? Aquela malta do bairro alto, já metido naquele mundo mais underground. Era um personagem interessante, completamente louco, mas interessante, que entrou para a banda sem ter tocado uma nota. Não, portanto, ele não gravou connosco, nem nada, só participou a seguir e depois, mais tarde, gravou discos já com a banda. Fomos para o estúdio e, quando chegámos ao estúdio, entrámos num estúdio de gravação profissional onde nós nunca tínhamos estado, com um técnico de som que gravava fado de manhã, rock à tarde e sei lá o que à noite, não é? E que tinha aquelas fórmulas do rock português. Portanto, o que ele fez foi pôr uma coisa eletrónica que tinha um som muito giro a soar a rock. E nisto entrou o Carlos Maria Trindade para produzir os Ópera Nova. E nós aceitámos as ideias, não é? O Carlos vinha dos Heróis do Mar, era uma pessoa com muita experiência. A música já estava completamente alterada em relação àquilo que apresentámos à editora, portanto já eram temas completamente formatados para aquilo que eles nos iam, só que depois deixou de ser. Não sei. Sago ao luar, seu rosto vejo além, memória e canto, seu espanto sinto voltar, dançando ao luar. Dançando vejo além, memória Eu, como era disco jockey, participava num outro planeta, um bocadinho afastado dos músicos, não é? Porque eles a música na altura, os músicos não eram grande, não percebiam muito clubes. E como eu já estava mais ligado aos clubes, e na altura já punha música aqui e ali, já punha música em Paris e em alguns sítios por aí espalhados, tinha noção de um formato um bocadinho diferente, que eram os maxi singles, que nós usávamos muito. Funcionava na pista, não é? E o que funcionava na pista. E então tentei transportar também para ali um bocadinho. Esta amálgama de ideias, com 48 horas de estúdio, nunca funciona. É impossível. Portanto, eu achando que é original aquilo que nós fizemos, acho que aquilo que nós acabámos de fazer perverteu um bocadinho a ideia original daquilo que ainda hoje em dia, infelizmente, era gravado em cassetes e perdemos, mas ainda hoje em dia às vezes falo com o Pedro Vega sobre isso e digo que pena não termos guardado aqueles temas, porque eram tão giros e eram tão originais, eram mesmo originais, era algo que podia ser gravado em qualquer lado do mundo, não é? Inclusive cá, só que o formato não era aquele, mas fizemos e foi giro, até eu me chatear com aquilo tudo. Mas ainda ficaram ao vivo? Nós fizemos algumas coisas. Naquela altura a promoção passava muito por playbacks. Punham-nos em programas de televisão. O que eles queriam era mesmo miúdos. Nós éramos putos, tínhamos graça, tínhamos assim um ar girito. Eles queriam mesmo era promover uma máquina. Andava tudo naquela onda. Nós estávamos muito desfasados da cena musical, não é? Aqui eram os UHF, eram os trabalhadores do comércio, os rockivários, era bandas assim, não é? Isso era o, digamos assim, o esquema em Portugal. Nós de repente estávamos ali, íamos a programas de televisão, claro que não dava para tocar ao vivo, não é? E eles punham-nos, era com máquinas, punham o playback de trás e nós fingíamos que estávamos ali a tocar. Na altura as pessoas ainda achavam, aquilo é playback! Então, mas era assim que se fazia a promoção dos discos. Exatamente, era patético. Era assim, e depois nós entramos naquela máquina e de repente pediram-nos outro disco. E quando nos pediram outro disco, eu resolvi sair. Eu disse, pá, não é nada disto que eu quero fazer. Eu não quero tocar em largas de feiras, nem. Não é nada disto, pronto, não era. De repente aquilo não fazia sentido, as letras já eram feitas a pensar nas senhoras que compravam os discos e não naquilo que nós queríamos transmitir, e eu saí. Quando se fala em vanguarda, para mim é quase como um rótulo, estás a ver, tipo, que se põe numa t-shirt a dizer assim, sou diferente e atrás estou fedido. Nós não fazíamos a pensar assim, não, era aquela sonoridade, era mesmo o que nós gostávamos. Nós não pensávamos se aquilo era vanguarda ou se era comercial ou não. Não era esse o intuito, era aquilo que nós gostávamos de fazer, era aquilo que nós conseguíamos fazer bem e era aquela sonoridade com que nós nos identificávamos. Quando aquilo saiu dali e já queriam ir para outro lado e fazer coisas para tocar na rádio comercial e naquelas rádios para mim deixou de ter interesse. Porque não fazia sentido, porque a diferença de fazer aquilo e ir no outro caminho era, de repente eles queriam-nos profissionalizar, queriam que nós fizéssemos concertos, queriam, e não era nada disso que eu queria fazer, e então eu saí espontaneamente. Depois basicamente dediquei-me à profissão de disc jockey outra vez, e e deixei de produzir durante anos, não fiz mais nada. Fiz só, trabalhei como disc jockey durante uma quantidade de anos. Durante esse período comecei a trabalhar em companhias de aviação, não sei o quê, comecei a viajar pelo mundo todo, andei entretido até ter 30 e muitos anos. Na altura, depois voltou o bichinho da música, voltei a fazer um projeto relacionado com o estúdio. Fui à Turnkey a Londres e comprei um estúdio de gravação digital, trouxe para Portugal, pedi a um amigo que tinha um estúdio de gravação de cinema, um espaço onde tinha lá um estúdio de som, para instalar lá as coisas, e ele disse, pá, eu empresto, mas de vez em quando fazes uns clipes de publicidade. Eu disse, está bem, pronto. Ele emprestou-nos o espaço, junto, e eu nessa altura fui buscar uns músicos de jazz. Fui à procura, fui mais para o jazz. Comecei à procura, falar com músicos de jazz bons, o Enzo da Versa, o Daniel, o Taina, pessoas que eu conhecia de outro meio, juntei-os e fizemos uma espécie de música de dança, uma espécie, quer dizer, eu não sei o nome, eu hoje em dia há tantos rótulos que eu perco, não é? Mas fizemos uma coisa, um projeto que era basicamente para tocar em clubes, ao vivo. Aquilo que se chamou hoje em dia os live acts, na altura não existia, também nunca tinha visto o formato, mas achei graça a ideia de, em vez de estar a pôr música, tocar e juntar as duas coisas. Então criámos uma coisa com música, com temas, com sonoridade digital, com som fabuloso, e tocávamos aquilo ao vivo. E efetivamente aquilo era semi-tocado ao vivo, porque tinha uma base programada, era tudo cantado ao vivo, a bateria era colocada por cima ao vivo, o baixo era colocado por cima ao vivo e as teclas eram tocadas por cima ao vivo. Chamava-se Atlântico. E então os Atlântico era uma espécie de uma junção também de pessoas, de um disco jockey com músicos muito experientes de jazz, eles todos tocavam nas horas. Era tudo gente que tinha vindo de Grenoble, das escolas de jazz de Grenoble, etc. Eram músicos fabulosos. Só que eles depois é que não se identificaram com o formato, porque de repente eu pedia-lhes para simplificar aquilo que eles sabiam fazer, não é? E para usarem só a respiração daquilo que sabiam fazer, e aquilo deixou de fazer também sentido para eles. Portanto, chocaram mais uma vez, chocaram como me aconteceu a mim, não é? Eles chocaram com a outra questão, não é? Eles acabaram, estavam a fazer aquilo por dinheiro. E também não estavam a perceber muito o projeto. Não estavam a senti-lo, não é? E de repente deixou de fazer sentido. Éramos amigos, falámos, epá, não vamos continuar com isto. Mas era um projeto engraçadíssimo. E em termos musicais era sonoramente muito interessante. E de repente, mais tarde, anos mais tarde, eu voltei a falar com o Enzo sobre isso e ele disse-me, pá, aquilo que nós fazíamos afinal era muito giro. Fiquei anos sem participar em mais nenhum projeto. Não queria tornar-me a saudade tua. Até encontrar o Caso Maria Trindade. Uma vez encontrei-o aqui no Cascais Shopping a passear. E falei com ele e disse, oh, Carlos, se calhar era boa ideia nós juntarmos aí o teu estúdio. Ele falou-me que tinha um estúdio no Alentejo. E que tal se fizéssemos aí uma junção de duas ideias diferentes e fizéssemos o coisa? E foi assim que nasceram os Nodata. Lá fomos para o estúdio com ideias mais uma vez alternativas. Estava-se a falar de música alternativa ou de vanguarda, não é esse o intuito. Quando nós fazemos, sai assim, não há hipótese. Aliás, os temas que saem fora dessa sonoridade e que estão lá nos discos até foram tentativas, digamos assim, de quase de gozo com a ideia vinda do Carlos. Não sei se ele te referiu isso, mas um bocadinho vindo dele, em que ele referia, pá, vamos agora fazer uma música que eles possam usar numa telenovela. Então, foi um disco interessante, porque juntámos coisas dos dois, convidámos outros artistas, convidámos o Ribeiro, que foi o primeiro violoncelista dos Madre Deus, também já partiu, convidámos o Thomas Zellner, que é um alemão guitarrista, não sei se conheces, convidámos o Fadigas, que é o baixista dos Delfins, convidámos a Charlotte Rylett, acho que se chama Charlotte Rylett, que é soprano na Ópera de Londres e na Ópera de Milão. Convidámos a Ana Barreto, que tinha cantado com a MC Solar em Paris. Portanto, basicamente convidámos amigos. Convidámos o Julião Sarmento para fazer a capa do disco. Convidámos o Edgar Pera o João Carrilho e o... E o... Ai, como é que se chamou? Até esqueço-me sempre. Pá, e é o tipo mais videoclipes fez em Portugal na época do rock. Pá, mas eu tenho ali o disco, aí de ver. Convidámos-los para participar nas imagens e fizemos um disco multimédia. Que tinha uma parte de internet, uma parte de vídeo, era um multimédia puro. A capa do disco foi engraçadíssima, porque foi feita pelo General Sarmento, só ouvindo os temas, sem ter títulos. Foi uma honra para nós, não é? Ter o nosso artista plástico mais conhecido no planeta a fazer uma capa de um disco, que foi porreiro. Depois, no fim, nos ofereceu os quadros originais da capa de disco. E fizemos uma edição limitada de 2 mil discos. Portanto, a ideia era fazer um disco de sonoridades intemporais. Portanto, esta era a ideia inicial. Feitas quase à primeira, com muito pouca manipulação a seguir, e que fosse caro. Já que iam acabar com o formato, vamos fazer um CD caro, que só algumas pessoas queiram comprar, não pelo preço, nem propriamente por terem canções fabulosas lá dentro, mas porque tem sonoridades únicas e tivemos o cuidado na mistura de fazer alguns truques, não é? Quisemos que a música fosse quase decorativa. Gostávamos que todos os temas estivessem ali como música de fundo, que nós pudéssemos estar a falar em cima e que não se baralhasse com o som da nossa voz, que não se misturasse, que fosse uma espécie de decorativo. Eu queria pôr aquilo cheio de reverb. O Carlos é que foi mais purista e não deixou de pôr tanto, mas eu queria pôr aquilo com muito reverb para pôr a música no ar, flutuar por cima de nós. E era a ideia, já que o intuito não era que aquilo fosse para as rádios, nem coisa nenhuma, não queria saber. Nós fizemos o disco com os nossos meios, não é? Gravávamos isto tudo, estávamos lá horas a fio. Acho que passávamos mais tempo a beber vinho tinto e a almoçar do que propriamente a gravar. E foi um processo que durou para aí uns 3 ou 4 anos, esse disco. E isso basicamente foi o final da minha carreira musical, que se escoou nesses dois discos. Um teve fusão de música eletrónica com música clássica, com instrumentos clássicos e acústicos, e o outro eu quis ir buscar aquela uma espécie de sonoridade. Sabes, quando tu estás longe das coisas, tens uma ideia que elas existem, as pessoas estão lá, tens uma ideia de como é que eles vivem, como é que eles são e como é que eles fazem as coisas, mas na realidade não estás a conviver com eles. Mas eu consegui lá chegar, consegui apanhar pessoas desses meios, tipo da incrível almadense, aquele que toca no sótão da casa da mãe no Alto São João, o outro que tem um mini apartamento no bairro Alto e toca uns drum pads e umas coisas assim, e juntei umas pessoas desses meios. Foi uma junção complexa, nem sempre é fácil encaixar as pessoas, e fizemos um segundo álbum com essas influências urbanas, que no fundo são todas urbanas, de vários meios distintos. Juntámos todas as pessoas e mais uma vez fizemos um disco. O primeiro chamava-se Música Naive e o segundo chamava-se Carrossel do Mundo. Desconhecidos da grande maioria das pessoas, nós nem sequer os tocávamos, íamos às FNACs promovê-los, falávamos com gente que aparecia lá, porque se lembrava de nós de 1979, 1980, tínhamos sido os primeiros a usar sintetizadores e falávamos, basicamente era isso, falávamos sobre o nosso processo criativo e como é que nós usávamos os instrumentos e que tipo de instrumentos é que usávamos, como é que era o nosso estúdio, etc, etc, e as pessoas interessavam-se, estavam ali uma hora a ouvir-nos a falar, com os quadros de Julio Sarmento por trás, e pronto, e acabou por aí, nunca mais, continuei sempre em paralelo, sempre como disco jockey. Hoje em dia ainda me convidam de vez em quando, mas sabes que o meio em Portugal, disco jockey, ou tens um agente que te mexe por todo lado, e eu não tenho tempo, ou então, se apareces, convidam-te, se não apareces, desapareces. Aqui, é, se estás junto, se eu aparecer nos clubes de Lisboa, toda a gente vai convidar. Pá, tens que ficar, não sei o quê. Senão, não, portanto, eu não tenho, confesso que já não tenho, não me diz muito, a movida de Lisboa não me diz muito. E a música? A música continua a dizer, mas também não vou ser muito romântico em relação ao tema, porque não é, não vou dizer que é uma paixão, não é, foi um período da minha vida como outro qualquer, não é uma paixão, não sou melhor que ninguém, nem, percebes, não fiz nada de tão original como que outras pessoas não tivessem, só fiz parte de um movimento, fiz parte de um grupo de pessoas que... Naquela altura havia gente a fazer, nos anos 80 foi assim, não é? Havia muita gente a participar em tudo, havia muita gente a querer fazer fotografia, havia muita gente a querer pintar, a querer desenhar, a querer fazer música, a querer fazer filmes, e todas estas pessoas faziam parte de um grupo, não é? Eu presumo que esses movimentos existem hoje em dia, não é? Os miúdos são um bocadinho. Tenho filhos, tenho 13, vou ter 11 anos. E tanto um como o outro já andaram no conservatório a aprender a tocar instrumentos, e às vezes tem um estúdio aqui em casa e gravam e tocam com os amigos, etc. Mas eles também têm uma ideia da música diferente daquela que nós, era para nos juntarmos, era para tocar. Eles hoje em dia acham que a música é feita na cave da mãe, feita por miúdos deprimidos e na cave da mãe, então também não tem interesse. Então querem aprender a tocar instrumentos acústicos, já não querem. Eu ponho-lhes ali os sintetizadores, eles: é pá, isto não. Quero uma bateria acústica. Então, acho que a música mudou e eu também não consigo. Nós não conseguimos acompanhar. Acho que com a idade nós temos tendência a desligarmos das correntes, não é? A música faz um bocadinho parte. A música que nós estamos a falar faz um bocadinho parte da nossa juventude, não é? Daquela altura entre os 15 e os 30 anos. Em que estamos com tudo, não é? Está tudo à flor da pele, estamos com sede, andamos à procura, queremos mostrar, queremos aparecer, queremos fazer, queremos transformar, e a música faz parte disso, não é? E anda ali, depois começamos a ouvir, mas provavelmente já dei por mim a baixar o som porque estou a falar com amigos, não é? Portanto, não é aquela coisa. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio do Brandos Costumes. Obrigado por terem escutado, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, se quiserem alguma informação, vão a www.brandoscostumes.pt ou enviem e-mail pelo pedropaulos@brandoscostumes.pt ou uma mensagem no Facebook, vocês é que escolhem. Devo dizer que vou estar dia 27 de Abril no Lux, na noite da Rádio Quântica. Vou estar no bar, muito bem acompanhado por nomes como... No andar de baixo vamos ter Volvox, da Disc Woman, e também um back-to-back de três mulheres, Caroline Leto, Sonia, Violet, e em cima vou estar eu e o Slug Beetle a meter uns discos, e claramente vai haver música portuguesa à mistura. Pronto, assim, chega ao fim do episódio, não é? Mas antes de acabar, devo dizer que vamos... ficar com mais uma música. Meu nome é Pedro Paulo e este é Sonhos dos Ópera Nova. Não se esqueçam de ser altamente. Não me esqueci da música.